cá estamos. Bom dia. Eu estou com um microfone de inferior qualidade ao de Fernando Alvim e isso explica porque é que a minha voz está com este eco. Enquanto que a de Fernando Alvim está da seguinte maneira. Bom dia a todos. É a minha voz viril e máscula que estão a ouvir neste momento. É a edição de Nuno e Nando. Olá, raparigas. É a diferença entre ter um microfone comprado numa loja decente. Sei lá, tipo, o teu é no Corte Inglês, o meu é ali na Feira da Praça de Espanha. É verdade. Isso também pode ser uma justificação para nós percebermos a diferença qualitativa das nossas vozes. Acho que o microfone diz muito sobre a pessoa que o usa. Eu acho que sim. E há muitas pessoas que nos confundem as nossas vozes. E a verdade é que sempre que me dizem alguma coisa, tipo tu de manhã estavas com muita graça, falaste daquele porco que andava e, mas espera aí, eu não falei de porco nenhum, eu não estava de manhã na rádio, mas quando realmente é muito bom eu não tenho a coragem de desmentir, enfio. E há que dizer também, há que confessar que as pessoas muitas vezes confundem-nos não só em termos de vozes, mas na rua. Eu estive a ser perseguido outro dia por 20 miúdas giras e fiquei impressionado, fiquei a pensar, estavam a confundir, e elas, espera, afinal é o Marco, não é o Alvim. Pois claro, enfim, estamos... Pessoas deprimentes atrás. Não acredito nisso. Gordos de óculos. Enfim. Bem, há aqui muitas coisas que nós temos que falar. Uma delas parece-me que é demasiado evidente. Vamos querer saber todos os pormenores acerca do teu encontro com o Seinfeld. Eu penso que terá sido um dos melhores momentos dos últimos tempos, digo eu, não sei. Foi, sem dúvida. É capaz de ter sido um dos melhores momentos de toda a minha vida mesmo. E eu podia já matar-me a seguir. Aliás, considerei isso em desaparecer a seguir àquele encontro e nunca mais maçar as pessoas sequer. E ficavas com um programa chamado só Nando. O que eu acho que era espetacular. Deixa-me pensar nisso. Mas depois pensei, ainda posso amassar um bocadinho mais as pessoas. E por cá fiquei. Olha como é que foi o Seinfeld. Muito simpático. Tá bem. Sim. Olha, agora que já passamos este bom momento. Perguntaste? Sim, mas disse que não. Hoje temos dois grandes convidados. Aliás, como é costume, eu penso que ainda está para vir o apresentador que antes de um programa dirá: bem, hoje temos dois convidados fraquinhos, mas foi o que se pôde arranjar. Fraquinhos não digo, mas nós dizemos um dia: hoje temos dois convidados muito medianos. Epá, acho que isso é muito mediano. Porque mediano é mais deprimente do que mau, porque a pessoa má tem qualquer coisa ali de especial. Pá. Agora, o nosso convidado de hoje é mediano, mas não é o caso. Quem são os nossos convidados de hoje? Os nossos convidados de hoje temos Carlos Moura, que traz a chamada mochila, isto é, o chamado brinde grátis, que é o Carlos Raminhos, que vem com ele, que é amigo pessoal do Carlos Moura. E é como se fosse o American Express, nunca sais de casa sem ele, não é? É um bocadinho, por isto vem tudo do sindicato, não é? Pois é, a malta forma um grupo de comediantes e depois basicamente dormimos todos juntos, é uma comuna, vivemos todos no abandonado da graça, onde pinga. E as pessoas levam-vos comida ou não? Não, nós fazemos uma recolha seletiva todas as noites à porta dos supermercados. Imaginas o desperdício. Vamos ao milho dos pomos, geralmente também. Sim. Para o pequeno almoço é bom. Mas sabes que há algum conveniente desses? Mas vocês comem na mesma, não é? Não, isso já não nos faz mal. O grande problema é que normalmente os pomos são mais agressivos do que os seguranças dos supermercados. E é curioso que mesmo aqueles que não têm, porque há uns que não têm dedos, os pomos. Pensei que estavas a falar de segurança. Mas isso são os gajos curdos. Não, isso tem que ter. Mas eu há pombos mutantes em Lisboa. Por acaso tenho um primo meu que é serralheiro e foi para a segurança. Portanto, por acaso é engraçado. Há pombos sem dedos que me inquietam imenso, porque eu acho que são os bullies do mundo dos pombos. São aqueles que têm tatuagens. Eu já fui atacado por um pombo. A asa, vês que têm tatuagens. É Lisboa. Foste pombo psicótico. Mas por acaso, a bicada mesmo ou o que é que em cima? Não, basicamente ameaçou, voou a uma altura de 1,70m do chão à minha frente, exibindo as suas asas, dizendo na sua linguagem de pombo qualquer coisa como: eu sou o grande guerreiro. Foi pelo menos a leitura que eu fiz. Não, acho que um pombo não tem essa linguagem, eu acho que ele é capaz de dizer: cuidadinho, meu menino, é? Exatamente. Curiosamente, eu no Algarve já fui mordido por um peixe. Atacado por um peixe, não sei. De aquário. Eu estava na praia. Se fosse um peixe de aquário, era triste. Eu estava na praia e dentro da água, e de repente vejo uma coisa aos saltos dentro da água que me dá uma chapada na cara e fica um cheiro imenso a peixe. Fica um cheiro imenso a peixe. E quando volta a cara, novamente ele morde umas costas e fiquei com quatro dentes. Tenho a fotografia em casa, quatro dentes marcados nas costas. Não podia ter sido uma peixeira. Isto é a versão portuguesa do tubarão. É uma situação que, em vez de com um tubarão, era um carapau. Exato. Há uma coisa curiosa que há pouco o Carlos disse, de forma inocente, e eu gosto dessa inocência, quando quando é dita de. É só porque é sábado de manhã e eu aos sábados de manhã sou sempre inocente. Uh-huh. Olha, também não faças as pessoas preocuparem, mas toda a gente sabe que não é sábado de manhã para nós. Nós de vez em quando fingimos que estamos a fazer isto em direto, mas não conseguimos mentir às pessoas. Não, mas eu não vivo num calendário gregoriano, por exemplo. Eu vivo no meu calendário. Então, para ti é sábado. Para mim é efetivamente sábado. Quarta-feira. Gostas dos sábados? Eu não sei porquê, mas eu por mim abolia por completo os domingos. As semanas passariam só a ter 6 dias. Porquê é que abolias o dia da tua Deixa-me vida? Deixa-me dizer que essa ideia é muito estúpida. Porque se calhar o sábado passaria a ser o nosso domingo, não é? Mas o que é que tu querias? Ah, mas passámos a ter só um dia em que não fazíamos nada por semana e íamos logo trabalhar no domingo. Ou passavas a dar-lhe outro domingo. Sim, porque o domingo para mim é sempre deprimente. Não, eu acredito que seria belíssimo. É a neura do domingo. É a neura do domingo. Não, não, mas eu estou disposto a abraçar essa neura se for um dia em que eu não tenho que trabalhar. Epá, venha à neura, ok? Pronto, ou seja, assim. Em vez de domingo tinhas uma primeira, para depois a seguir teres a segunda. Sim. Era sábado, primeira, segunda, terça. Primeira-feira. Por exemplo, eu acho que o calendário podia ser melhor a esse eu nível. Acho, eu acho que eu não tivesse que ir trabalhar na primeira-feira. Eu acho que não faz sentido, não é mesmo? Carlos, soubemos hoje que a Lotaria Nacional saiu um número insólito, saiu 00000. Isso já aconteceu com o Total Loto, portanto. Pois é, aliás, há imagens disso, tem, né? Que é extraordinário. Que não tem sequer zeros. É cíclico. Sim, mas espera aí, o que saiu no Total Loto foi um número. Um zero. Um zero. Um zero, que é fantástico. Que era o número suplementar, não era? Saiu o zero. Acho que foi. Foi assim uma coisa, foi. Foi. Vocês querem saber que havia essa possibilidade de sair o zero. Já viste neste caso da lotaria, alguém com essa taluda na mão, compra a taluda e diz: epá, zero, zero, isto nunca vai sair. Isto nunca vai sair, exatamente. Mas alguém ganhou ou não? Isso é a questão que se põe. Acho que havia um indivíduo que tinha o 00001. Epá, isso deve ser tão frustrante. Esse tipo deve ter mandado para uma linha de comboio logo a seguir. Será? Ah, zero, zero, sim, zero, zero, um. E esse do Totoloto, eu acho que ainda houve gente do Totoloto que ainda tinha o zero, ainda andou à procura do zero como suplementar. Sim. Tinha o 5, mas falta-me o zero. Se tivesse feito a cruzinha no zero. Exato. As pessoas começaram a fazer uma jogada. Vocês jogam nisso? Eu já não jogo há imenso tempo. Nem eu. Eu ganhei uma vez de Totobola com 11. Quanto? 600 euros no Totoloto. Isso é espetacular. Tu ganhaste? Sim, senhora. Quando? Foi no dia em que eu me tornei teu amigo, não foi? Foi exatamente. No dia em que eu lhe paguei o almoço. 600 euros no total. Isso foi há muito tempo, não? Não, e podia ter feito mais, porque o meu número suplementar, em vez de estar naqueles 5, estava como suplementar. Sim. E então não tem o mesmo valor. E eles não convenceste a trocarem? Não. Olha, dava-me aqui jeito. Era um fartote. É incrível. Eu não joguei imenso tempo. E no fundo, saiu-me o 600 e o que um gajo diz no fim é pá, porra, só 600. Eu não era um milhões, tenho uma pontaria para os números ao lado. Mesmo quando tento jogar ao lado. Já tentei enganar o boletim. Isso acontece-me com tudo na vida. Fazer o número ao lado, mas e não. Mesmo quando faço ao lado, depois caem os que eu iria fazer. É tudo muito complexo. E vocês têm números que habitualmente gostam? Eu, por exemplo, gosto imenso do 27 e não me perguntem porquê. Gosto do 27. E se faço o Totoloto, que é muito raro, coloco sempre o 27 e nunca sai. Eu normalmente faço preencho o Totoloto e o Euromilhões como se fosse uma criança especial do Central Land Keller. O mais aleatório possível. Às vezes até nem acerto num boletim. Olha, chegou a nossa outra convidada. Aí está. Portanto, está na hora de expulsarmos o raminho. E o que agora? Olá! Mandar-lhe uma SMS. Incrível. Por isso é que eu estava calado durante estes minutos. Esta produtora da Universal. Entrem. Antes que ela nos ouça, esta produtora da Universal está melhor do que nunca, ou é a impressão minha? E estás a dizer isso porque ela agora não pode ouvir. Ela só vai ouvir isto no próximo sábado. Sim. E vamos ser simpáticos com ela quando ela entrar. Exatamente. Espera aí. Vamos então. Aquilo como é que andará? Estás a falar aqui? Entrem! Espera aí, vamos ver. Agora vamos recebê-los com ele. Olá! E aí está, senhoras e senhores. Cá está, tomarem café. Que faltava, Paulo Oliveira. Bravo, uma salva de palmas, bravo! Paulo, ia-te mandar uma SMS. Olá. Neste preciso instante. Olá. Enquanto falava no programa, eu consigo fazer multitasking de maneiras absolutamente surpreendentes. Para, Paulo, tu chegas e imediatamente António Raminhos, que era o nosso convidado, desaparece. Estava aqui a fazer Paulo Oliveira. Estava a fazer de ti. Chegaram as nossas encomendas. Eu gosto imenso de receber. De Voeiro, exato. E é difícil eu encontrar este edifício para vir trabalhar de manhã. Houve um dia em que entro pela Renascença adentro e as pessoas, mas o que é isto? E eu, peço desculpa. A Paula Oliveira está cá porque lançou agora um disco chamado Fado Roubado com o Bernardo Moreira. E também porque é a senhora professora, é a setora, no fundo, na Operação Triunfo. Todas as semanas nós estamos ali a dar o litro. Sabes que na Operação Triunfo. Ela está todos os dias, aliás. E ontem eu estava a beber uma meia de leite às 2 da manhã. E... Essa hesitação foi. Não, e a verdade é que estava a ver a Operação Triunfo no bar. Onde eu estava. Mas estava a ver a Operação Triunfo a que horas? Às 2 da manhã. Só para quem gosta de ver as aulas. Sabe? Incrível, a sério. Não, mas repara só, eu estava a ver tu a dar lá a aula e eles estavam a cantar. E não estava a ouvir som nenhum. Só estava a ver. Tipo, é aquela que vem estar amanhã. Isto é daqui um bocadinho, tem que ir para casa, dizia. Saia mais uma, vamos embora. Sabe o que é interessante? Sim. Eu estou a colaborar com entre as minhas várias ocupações, inclusive a recolha de lixo diário, como há pouco falava. Eu estou a trabalhar com a Média Luso, que é uma produtora que está instalada nos estúdios da United, onde está a ser feita a Operação Triunfo. É a Operação Triunfo. E eu não vos apanho ao sábado, porque eu ao sábado, não estou lá, felizmente, só estou durante a semana. Mas à sexta-feira ainda apanho aquele ambiente de ensaios e aquela coisa toda. E eu estou farto. Está feito aqui. Já está. Estou a trabalhar no meu estabinezinho, não é? Estou a trabalhar no meu estabinezinho. E vocês não sabem, mas é que os ensaios decorrem no palco, próprio no platô, não é? Sim, sim. Mas enquanto isso, eles, os triunfitos. Os otites. Eles estão cá fora a ensaiar nos corredores. E a cantar, não. É tu estás a trabalhar com pessoas no corredor. Cada amanhece! Grita! Certo! Eu gosto muito de ensaiar, principalmente aquela música que o Marco adora, da Céline Dion. Eles metem-se tanto comigo. Pois é. Outro dia recebia um mail da Sony BMG que era, no fundo, a reproduzirem algumas declarações tuas sobre. Eu já disse à Sony BMG, vocês têm que começar a pagar. Mas é horrível, bem, aproveitarem o discurso negativo em relação a ele. E depois era Céline Dion, mais de não sei quantos exemplares vendidos. Que era, toma lá! E Bruna, faz calma! Paula, antes de mais, eu tenho que dizer que eu acho que a Paula, para além de cantar, para além de ser professora da Escola da Operação Triunfo, eu acho que ela um dia deveria fazer stand-up, porque eu acho que ela tem. Ela tem tiradas de um humor tão acutilante. Então, que eu penso assim, mas quem é que escreve para ela? Mas aquilo sai-te assim, não é? Aquelas coisas que dizes aos alunos. Aquilo é suposto ser sério. Mas tu mandas. Pois, mas aquilo sai-me realmente porque aquilo. Mas isso faz parte de ti, esse tipo, esse humor e essa. Eu dou aulas ali como estou a dar em casa, portanto, eles realmente montam aquilo muito bem. Eu acho que de repente. Param nesses momentos em que eu digo que aquilo não está a soar muito bem e saem-me aquelas expressões que eu nem me lembro de algumas, as pessoas dizem-me um bocado isso, mas é assim, a minha maneira de estar e de dar aulas. Eu acho que nós não devemos levar as coisas às vezes tão a sério na vida, não é? Acho que dar aulas é porreiro, mas sobretudo devemos estar ali a desfrutar da música, a curtir, não é? Claro. E há tantas há imagens que eles às vezes me fazem lembrar quando cantam, às vezes lembro-me do Jonas, uma vez que me lembrou um borrego. E ele diz, opa, tu parece um borrego, mas aquilo saiu-me. Estás a ver o som do borrego? E aquilo saiu-me, não foi propositado, não foi sequer. E então pronto, às vezes estamos a rir e às tantas. Se calhar marca de alguma maneira aquele momento de morrer. Também já devia ter um ataque de fúria que eu pensei, nunca ia irritar esta mulher, nota mental. Que foi aquela célebre revolta na Bounty, não é? Aquilo foi a primeira vez que eu gritei com alguém a dar aulas. Mas já me estava a passar, aquilo já tinham sido miminhos o dia todo. Eu acho que foi o Jonas ficou com a história do borrego na cabeça. Porque foi ele que foi o chefe da rebelião. Foram todos, mas claro que eu vali dois ou três que tomaram o comando da coisa. Mas o que eu gostei nessa é muito genuíno a tua gritaria, porque vê-se que tu perdeste completamente. Tu pensaste, pá, eu estou-me nas tintas se isto é um programa de televisão ou não. Eu não quero saber que estejam câmaras aqui, eu estou completamente passado com estes tipos. Mas o que é certo é que aquilo ajudou de certa maneira, o ambiente melhorou depois, não foi? Está porreríssimo, agora parece que saem das aulas sempre aos abracinhos e aos beijinhos. Então não se pode ir mais longe do que aquilo, eu acho. Mas o que é que aconteceu? Eu não sei. Pá, aquilo nós propusemos um trabalho numa semana em que não houve gala por causa do futebol. E houve uma gala de futebol na televisão com o maldito Benfica. Então, se calhar acabávamos por aqui. Pronto. E depois nós propusemos um trabalho, porque a escola continua. Sim. E os meninos acharam que o trabalho devia ser feito como eles acham, não como nós achamos. E nós achamos que nós é que somos os professores e somos nós que dizemos como é que eles têm que trabalhar. Então pediram para se reunirem, deram as mãos uns aos outros, aquela coisa mesmo, vou fazer isto para a televisão, porque isso é que me irrita. Eles fizeram aquilo para a televisão, tu fizeste aquilo não. Nós estamos aqui unidos, nós somos uma família e nós vamos fazer isto tudo juntos, ou não fazemos, ou recusamos a fazer. Chamada revolta para o boneco. Super teatral, eu disse. Fazem como nós dissemos. E a João explicou qual era o objetivo do trabalho. E os meninos, não, recusamos. Aquela coisa super teatral. E eu, ai, então vai tudo à chapada! E durante a minha aula, e calmamente, ia começar a dar aula, porque achei que aquilo era uma patetice, ia começar a dar a minha aula calmamente. E eles voltaram a ter uma atitude de sindicalista, não de vamos fazer como nós queremos, recusamos a fazer. E eu fui como passei e disse: acabou! São imagens absolutamente épicas. Olha, se calhar podíamos fazer uma pausa para ouvir uma das canções do disco da Paula Oliveira. Paula Oliveira com Bernardo Moreira. Tu escolheste o teu acompanhante para rimar. Não é? Foste rejeitando pessoas que não rimam, que não tivessem uma clara em Eira. Nós temos hoje neste narizinho comprido. Sim. Acabamos em Eira e temos uma árvore nos nossos mãos. Pois é. Foi essa coisa de. Estas gravias estão muito boas, devo confessar. Não, sério, uma tá bela capa esta. Grande Pedro Ferreira, que eu acho que é muito bom. E quem é o Bernardo Moreira? É o contrabaixista, diretor musical deste projeto. Bernardo é um grande contrabaixista, toca com o Mário Lajinha, no trio do Mário. Sim. Toca com os Moreiras, portanto, com o grupo que enfim, que já é histórico também. Mas este Bernardo Moreira, falaste agora no Mário Lajinha, é uma espécie da tua Maria João? Nós não quisemos exatamente ter essa conotação. Eu acho que nós somos dois músicos, já tocamos há 20 anos juntos. Somos muito amigos, queremos continuar a trabalhar. Mas eu acho que essas parcerias às vezes podem ser um bocadinho perversas e prender as pessoas para outras coisas. E ele toca noutros grupos, eu faço também às vezes umas participações. E não temos que ser, somos casados musicalmente, não é? Mas sabes que isso depois as pessoas vão. Musicalmente, Tanas. Claro que andam metidos. Não é? Não, o próprio Lajinha. E a João tiveram uma relação. Pois não é? Tiveram uma, e acho que de vez em quando até. Não, caso. Não, mas a verdade é que ainda hoje o Lajinha muitas vezes pergunta: então a sua mulher? A minha mulher? Quem? Maria João. Já foi ao conselho. Entretanto, já não mais contar. O que é que nos aconselhas para, como cartão de apresentação para o disco? Eu, por acaso, todos estes temas eu gosto muito. A Paula muito. Tem aqui nomes pesados da música portuguesa. E da poesia, sobretudo. Sim, sobretudo da poesia. Porque isto tem um conceito, não é? Porque gastem vários autores. Exato. Eu estou habituado a ir para palco, mas eu acho que se tivesse ir para palco defender nomes como este, eu acho que tremia que nem várias vezes. É como acontece. E no entanto, não parecia, tu foste, eu vi-te a cantar uma das músicas deste disco na Operação Triunfo, mas estavas ali na maior. Embora, não, mas essa música é minha, por acaso. Sim. Estavas mais tranquilo. Mas a poesia é a poesia da Sofia de Melbrano. Isto é sobretudo uma homenagem aos poetas e é uma homenagem a alguns compositores. Vem um bocadinho na sequência do outro CD que nós gravámos. Foste roubar um bocadinho a cada um, não é? É, roubar é uma forma carinhosa, claro. Eu digo que é uma forma carinhosa de dizer que eu me gosto e gosto muito da música. Roubar, não é? Sorrupiar? Sim. Daí o Fábio roubado, não é? Sim, sim. Exatamente. Há aqui uma canção que é uma das canções da minha vida, que é a Estrela da Tarde, não é? E é. Então, e é um bocado ouvir, também olha, da minha vida. Olha, essa é boa. É uma boa música. Podemos ouvir isso. É boa. Isto é uma das canções. E já voltamos à conversa. Estão a ouvir o Nuno Dinâmico. Pela primeira vez. Eu acho que a gente não lembra às pessoas o suficiente o que é que elas estão a ouvir. E as pessoas julgam que isto é um acidente e que as pessoas deixaram microfones ligados aqui. Estamos todos a conversa. Este poema faz-me lembrar aquele livro da Marguerite Torras. O amante. Faz-me lembrar esse livro. Sim. Aquelas

vasto e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Aí está, estamos a ouvir Paulo Oliveira. Aliás, acabamos de ouvir Paulo Oliveira e também Bernardo Moreira. Não esquecer a extraordinária execução técnica logo no início deste. É verdade, o facto de teres carregado o botão e o disco ter começado foi espetacular. Paulo, tenho que falar sobre a tua voz. Nós estamos aqui a falar de microfone fechado, porque tu tens uma voz rouca e sexy quando estás a falar e de repente muda quando estás a cantar. Como é que tu consegues? Pronto, isso é por isso que estás a dar aulas, não é? Não, sabes que eu aprendi técnica a cantar, não aprendi técnica de voz. Não, é um bocadinho diferente, porque a forma como as cordas vocais vibram por impulsos quando se fala. Uhum. Isto as pessoas deviam estar a ver a imagem. Nós, quando falamos, neste momento a bater com os dedos indicadores no elas batem assim por impulsos, não é? Sim. Quando se canta. Por impulsos, pois. O som é mais contínuo, portanto elas vibram e ficam mais tempo juntinhas. Pronto, à passagem do ar, elas vibram de uma maneira diferente, uhum, como quando se fala e quando se canta. E depois o som. Eu sou um bocadinho mais desleixada a falar do que a cantar. Estou habituada a cantar ali para aquele sítio, para aquela. Dava de jeito que a vida fosse como num musical, em que só cantavas, não era? Estávamos aqui todos. Sim, in the rain. Sabes uma coisa? Eu chego à conclusão de que nem todos deveriam cantar. Há muitas pessoas que não deveriam mesmo. Devia haver uma espécie de azai. Aliás, eu acho que há pessoas que não deviam, ponto. Exato. Sim, eu acho que o problema não é as pessoas cantarem. Isso. Eu sou um bocadinho ao contrário. Eu acho que toda a gente devia cantar. Toda a gente devia perceber o que é mesmo cantar para depois aqueles. Para depois deixarem de cantar. Exatamente. Pois. Porque. Toda a gente devia cantar, agora nem toda a gente pode ser cantor. E essa é que é a grande diferença. Carlos Moura, tu cantas ou não? No Chuveiro. E tens... Não, eu já ouvi cantar em stand-up. Já ouvi cantar, sim. Deixa-me elogiar a tua voz. Tens uma belíssima voz. Sabes que eu fiz rádio, mas fiz rádio nas rádios locais. Portanto, também eu comecei nas piratas e depois rádios locais. Sim. E depois, quando vi que havia uma oportunidade de ir para a rádio a sério, disse não. Ah, tu gostaste só de manter naquele espírito pirata da coisa. Porque não há nada melhor do que teres um passatempo, por exemplo, num programa patrocinado pelo Talho Almeirim. Claro. Que é lindo. Que é lindo. Não é? É que tens de perguntar às pessoas, para as pessoas participarem, tens de perguntar quanto é que está o preço da fevra nesta semana. É lindo. O preço da fevra. Não há nada mais português. Exato. Não há nada mais português. Será que não há umas salsichas quaisquer que queiram patrocinar projetos musicais? Exato. Paulo Oliveira, com o patrocínio das salsichas. Isidoro. Mas sabes que eu respeito imenso quem canta. Há muita gente que vem ter comigo às vezes e que diz: epá, como é que vocês conseguem estar uma hora no palco a falar sozinho? E a fazer stand-up. Ainda há pouco falávamos da tua experiência, Alvin, a fazer stand-up, e que realmente é uma coisa que rói ali os nervos e a pessoa parece um pequeno vulcão. Parece entrar. É um alívio no final, não é? Mas eu respeito muito mais quem canta, porque acho que quem canta, nós estamos em palco e estamos a fazer um bocadinho que nos apetece. Quer dizer, há ali um guião mental e há tudo. Mas quem canta tem que ter uma disciplina. É verdade. E não deve haver nada mais frustrante, e presumo que deve acontecer uma vez na vida, pelo menos até aos melhores, que é aquela nota fulcral quando está ao vivo, e é aquela nota, de repente, não vai ao lado, não foi bem. A voz é um instrumento diferente dos outros neste sentido. Para já, porque é um instrumento que vive diariamente connosco. Quer dizer, claro, basta apanharmos uma constipação e temos um concerto hoje à noite, a voz está alterada. E temos que saber lidar com isso. Eu não faço dramas dessas coisas, porque a minha vida, se eu escolhi ser cantora, tenho que levar com isso tudo, claro, não é? Como é que tu fazes, no caso de uma... Tenho que beber imensa água, tenho que tentar, se calhar, gerir o meu dia de outra maneira, não tentar não falar muito nesse dia. Então aquele chá de perpétuas roxas. Isso é tudo meninos para a voz. Eu acho que nós devemos tratar-nos bem. É horrível esse chá, mas faz-me muito bem, que eu já tomei. Fico como um vozeirão incrível. Mas isso são tudo miminhos. Fiz com voz mais grossa. Sim, sim. O que é importante é a rotina da boa disciplina, de algum cuidado. Essa rotina é que é importante. Agora, hoje estou não sei o quê, hoje vou tomar perpétuas roxas, hoje vai-me passar tudo. Não é bem assim. E como é que tu ficas com uma voz, já que és de certo modo especialista em voz, como é que se põe uma voz mais grossa? A mim sempre me ensinaram que era antes de dormir, mesmo antes de dormir, um bagaço. Tal. Já está. Isso é uma boa. E deitar-me antes de dormir ou de manhã. Refluxo, não é uma boa feijoada. Ganda tinto, meia garrafinha ou uma garrafinha de vinho tinto. Antes de ir para a cama, se tu ultrapassares a meia hora, já fizeste a digestão. Tem que ser logo a seguir. Acaba de ficar ali o refluxo todo a inchar as paredes do esófago e da faringe e não sei o que. Isto fica assim grossinho. Quando acordas assim. Não, mas bata-bicho, mas bata-bicho é de manhã. Vocês estão a ouvir a minha voz hoje ou não? A tua voz hoje está extraordinária. O que acham com o ATMB antes de me deitar? Foi isso. Não foi a tal meia de leite que disseste não foi. É que foram dois bagaços antes de deitar. Outro, não, ia fazer esta entrevista, tinha que estar com boa voz. Claro. E realmente os resultados são estes que as pessoas estão a ouvir, não é? E é extraordinário. Deixa-me dizer que sim. O hálito é que é horrível ainda. Pode experimentar variações tonais com amêndoa amarga. Não, mas Paula, ainda em relação às pessoas que cantam, a minha pergunta é muito honesta em relação a isso, que é, alguma vez foste a um clube de karaoke e... Pá, eu odeio. E sabes, quando apareceram os karaokes em Portugal, convidaram-me, tiveram a lata de me convidar, já foi há muitos anos, para eu, como cantora profissional, ir apresentar os karaokes. E eu senti-me profundamente ofendida e disse: não, por dinheiro nenhum, você me vê fazer uma coisa dessas? Isto é maior atentado aos músicos. E não, não sou. É uma vez que eu usei We Are the World. Foi. Num restaurante. É verdade, eu lembro-me disso. Penso que estavas lá. Mas no restaurante japonês tudo é permitido. No restaurante japonês tudo é permitido. Tudo é permitido, exato. A minha parte favorita é a parte do Kenny Rogers, quando ele diz Pretending they my day. É lindo. A minha parte favorita. Eu podia só cantar essa parte. Não, mas os karaokes têm um lado muito perverso, que é o seguinte: como aquilo tem umas legendas a passar, tem uns, como é que se chama? Às vezes é umas bolinhas a saltarem e umas paisagens. Umas lindas imagens de praia. É a coisa mais antimusical que existe, porque enquanto as pessoas estão a tentar seguir uma letra que se vai transformando numa cor, não estão a ouvir a música, estão preocupadas com uma letra e perdem sentido, ritmo, melódico. Para além de que estão a cantar fora do seu tom, do seu registro vocal, o que provoca muitas vezes, isto é verdade, que fica um bocado recado aqui dado, há imensos problemas patológicos, graves, de pessoas que cantam nos. Isto é porreiro para os otorrinos. O karaoke faz mal à saúde. Faz. Mas nunca tinha pensado nisso. Como é que... Mas é verdade que há pessoas que fazem vida de karaoque e ganham os karaokes, não sei o quê, em frente para dar cinta. Eu tenho uma amiga minha que tem um alto carro à custa disso, ganhou um profissional de karaoke. E pá, isso é preciso ter algum cuidado, porque isso muitas vezes imitam a voz dos outros, não conhecem as suas vozes, não é? Vou imitar a Celine Dion e por aí fora. Lá está. E pá, ficam limitados. E isso às vezes provoca problemas graves. Claro. Como herpes e sífilis. Porque as pessoas utilizam mal a sua voz. Herpes e sífilis, não sei se chega a esse ponto. Mas pode ser. Pode acontecer. O herpes ainda tem alguma cura. Agora às vezes... Eu sou capaz de estar a dramatizar um bocadinho, mas estas mensagens têm que ser ditas assim. São as pessoas não... Fez cruel. Não, há aqui uma coisa. A lei vai passar a ditar que há um autocolante à porta das casas de karaoke a dizer: o karaoke mata. O karaoke mata. Inclusive agora também nas autoestradas vão ter. O Herpes mata. Não, o karaoke. O karaoke mata. Com fotografias de pessoas a cantarem, não é? Pela sua saúde. Se apanhares um gajo que estive a utilizar o microfone com herpes, mesmo momentos antes de tu cantares, podes apanhar herpes. Exatamente. Isso é verdade. Não, isso é horrível. A história do herpes. A história do herpes é uma coisa. É tremendo. Da maneira como tu ligaste. É interessante, vamos falar de herpes. Exatamente. É uma coisa depois aquilo. Eu tenho um amigo meu que tem herpes e aquilo. É das coisas mais bonitas. Quer dizer o nome dele ou não? Não posso dizer. Mas a verdade é que ele não se safa daquilo. Aquilo depois, a ouvir depois de teres lá o herpes, agora já há uns produtos e tal, que é que disfarça, mas uma semaninha tens que andar ali feito palerma com aquilo. Não. O que é ridículo é o nome herpes, como tu dizes. O nome tem dignidade, parece um herói grego. As aventuras de herpes. Parece Hércules. Os 12 trabalhos de herpes. Os 12 trabalhos de herpes. Há inclusive alguns produtos agora à venda na farmácia. Há um que fazia publicidade na televisão que é fabuloso. Que basicamente é um autocolante. É um autocolante para o herpes. É um autocolante redondinho para pôr no lábio. Portanto, aquilo não cura, aquilo disfarça. Disfarça. Mas disfarça maravilhosamente, a pessoa está com um autocolante assim na cara. É um preço. Olha, Paulo, a fazer a barba. Eu vou-te mostrar uma produção muito recente que nós fizemos, sabendo que tu irias estar aqui connosco. Já te está a vender coisa. E nós queríamos, de facto, que tu. Não, e repara, ela nunca mais vai largar depois disto, porque sou eu a cantar. Tu és bastante esperto, como é que sabias que era isso que eu lhe ia mostrar? Ele não está a ver aquilo que eu ia fazer e a verdade é que ele adivinhou. Repara só. Não, antes de mais, convém dizer, isto é a canção de Natal deste programa. Ah. Nós não temos dinheiro para contratar cantores, então. Nem a Ninfartemis. Nem a Ninfartemis. Temos que recorrer às pessoas da casa. Pelas ruas a Cláudia Silva já cantou uma vez, a Ana Galvão também cantou um dos indicativos e eu cantei a música de Natal do Nuno Inando. Bom, eu espero que isso acabe exatamente aqui a nível de participações, não olhem para mim. Vamos ouvir então esta produção acabadinha de ser concluída. A canção de Natal do Nuno Inando. É verdade, aqui vem ela. Que programa fenomenal. Ou então não, ou então é só mediano. Não é mau, mas não é nada de especial. Noninando, a lareira é bom, é demais. São dois símbolos sexuais. Não são nada, são embuste, mas é preciso preencher este espaço. O quê? O que é que estava a dizer? Estamos a falar que é preciso dizer às pessoas que informá-las, não é? Informá-las. Eu já disse que era uma informação. Não, mas isto é fabuloso. Adorei. Estava aqui a dizer que isto está ao nível do Danny Elfman. Mas isto no fundo isto é o quebra-nozes, que é do. O quebra-nozes é de quem? É do Tchaikovsky, exatamente. Tu tens um inventor escondido aí. Sério, viste talento. Que engraçado, não tinha visto isso. Paula, dá-nos umas. Eu já te vi dar aulas à Isabel Figueira quando ela foi convidada do júri. Eu gostei daqueles exercícios, aquelas coisas que. Como é que tu. Olha, eu precisava de te apalpar imenso. Agora. Ah, pois, porque tu deitaste a Isabel no chão. Era preciso. E apalpaste. Ela deitou a Isabel Figueira no chão e apalpou. E eu sentado lá no sofá a ver. Sério? A gente põe as mãos naqueles músculos. São aqueles estudantes mais. Mais redondinhos, não é? Mas tu apalpas as pessoas como quem apalpa tipo uma laranja ou não, tipo a ver se está boa. É, agora vou falar assim. Ah. É que toda a base da técnica se é relacionada, está diretamente ligada à respiração. Ah. O bom apoio respiratório. E a respiração muitas vezes é confundida com no tronco, não é? Estou a tentar falar porque. Normalmente falo sempre com gestos e percebe-se também a imagem. Mas muito gestual. Exato. E de modo que, para compreender bem esse lado da respiração, é importante perceber como é que os músculos na parte abdominal funcionam. E muitas vezes preciso de pôr as mãos dos meus pupilos na minha barriguita. Para eles verem como é que funciona. Para perceberem. E depois preciso de pôr nas mãos na barriguita deles para ver como é que eles estão a fazer, se estão a fazer bem. E depois dar-lhe umas indicações. É mais neste músculo, é mais naquele. Mas nunca notaste nenhum aluno que estava um tanto ou quanto entusiasmado. Não pus a mão. Ela, no meu caso, não iria encontrar músculos, só iria encontrar pança. E estava aqui, não encontro, não chego lá. Não, as mãos são só na parte abdominal. Mas sabes que isso de respiração, isso faz. Eu achava que todo o corpo. Canta, também é verdade. Todo o corpo canta, os pés. Mas eu tinha visto uma boa postura física. Podíamos fazer aulas naturalistas de canto. Eu aqui há tempos estive a devorar. Vocês estão muito escandalizados. Eu acho não, que isto nos anos 60, as aulas de canto foi das coisas que mais. Passa-me a passar ideias tão más. Eu não posso falá-las. E passa a toda a gente, porque a primeira vez, muitas vezes, que as pessoas têm aulas, estão a tremer quando ponho as mãos, ficam assim a tremer. Porque não acreditam que aquilo é. Tem que ser feito. Eu ficaria, diria logo: onde é que isto vai? Queres ver agora? Vem lá. Maluca! Mas tive que fazer exercícios de respiração. Quando estive a dobrar o filme Tartarugas Ninja há uns tempos, fiz a voz de uma das tartarugas e era preciso gritar imenso. E uma das coisas que havia uma cena dramática em que eu tinha que cair de joelhos, eu, o boneco, mas eu às tantas fazia os gestos mesmo em estúdio, disseram que facilitava, e gritar: não! E eu não conseguia chegar ao fim do não. Epá, eu chegava: não! Epá, e o José Jorge Duarte, que estava a dirigir a dobragem, esteve-me a ensinar como é que se faz aquilo com a barriga. E não me cansou. Comecei a explodir o ar a dizer não e fiz um não de um tamanho que eu acho que se tivesse lá foi um senhor do Guinness Book, tinha-me posto imediatamente lá dentro. Podemos ouvir esse não agora, que já sabes dizer um não que dura bastante tempo. Vamos. não foi bem assim, mas é o que se pode arranjar agora. Fez-me lembrar daquelas SSAs. É daqueles anos que é só uma vez. Fez-me lembrar um Airbus a aterrar ali na portela. De... Mas foi dramático. Acabaram de chegar um voo. Porque o irmão, o piloto do avião. Rafael, pá, e um dos irmãos, uma das tartarugas, era raptada. E portanto eu caía de joelhos no chão à chuva. Não. Há sempre uma altura na ficção em que acontece isso. Darth Vader, quando descobre que não. Quando acorda como Darth Vader e vê que é meio máquina, meio homem, também dá um não desses. Não! Mas já com a voz do James Earl Jones. Claro. Já agora já fizeste dos irmãos, Paula? Já fiz. Participei numa coisa muito gira que foi como é que se chama? Um filme do Hércules. Sim. Uhum. Que era eu, a Sara Tavares, a Rita Guerra e a Susana Félix. Éramos as quatro musas. Cantávamos muito sexys. E cantávamos no filme do Hércules. Foi ainda te lembras da música ou não? Epá, não me lembro muito bem. Sei que a parte que eu cantei, e o meu solo foi no momento em que raptaram o bebê. Uhum. E eu cantava assim com um ar muito, muito dramático. Bem, eu adoro e essa fizemos, voz. Fizemos vozes todas. Eram quatro petonas. É. E foi isso, foi muito giro, por acaso. Já agora, Carlos, já tiveste alguma participação a este nível ou nunca te convidaram para rigorosamente? Não, sabes que a mim raramente me convidam, seja para o que for, excetuando programas. Foi ir jantar a casa. E ainda bem, não é? Ainda bem. Vou dizer uma coisa: tenho uma experiência em estúdio a gravar. Sim. Que eu acho que é ótima, que é a gravação de jingles. Sim. Não me fartei. Já fiz. Daio! Daio! Bonito como tu. És tu? Como o Cambo. Não. Não, estás a brincar. Não, sério. Isto é incrível. Não. Eu amo esta mulher. É toda uma nova Paula Oliveira. Eu tenho estas músicas. Eu tenho estas músicas gravadas. Exato. E volta e meia. Em festas com amigos. Tudo para além da lexívia. Não! Isto é absolutamente. Vários. Eu estou um bocadinho aberto com isto. E estou a descobrir toda uma nova Paula Oliveira. Mas como é que é possível isto durante anos? Eu tenho isto gravado. Eu disparo estes jingles em festas com amigos. Sério? Estou a falar a sério. Não, mas eu não recebo nada disso. Não, não. Espera lá, mas ela cantou o Mocambo. Diga bom dia com o Mocambo. Exatamente. Eras tu. Aliás, eu posso dizer que o jingle do Mocambo. Um deles, são vários. Um deles, porque há uns que são muito antigos, nessa altura não. Isso é fabuloso. Como é que é o fabuloso? O fabuloso é o melhor. Ah, é que é uma área da muito bom. Fabuloso é o melhor. Agora estou um bocadinho rocado. Posso dizer que o jingle do Mocambo, se for logo a seguir ao Zaha com o Take On Me, resulta? É um sucesso garantido em qualquer festa. Cruza bem com o Take On Me do Zaha. Fabuloso. Porque quebra ali um bocadinho o ritmo, é uma coisa fabulosa. Espetacular. É espetacular. É a vida de cantor. E quem cantava aquela? Bem, eu fui descobrindo algumas coisas. Por exemplo, lembra-se daquele jingle do Homem da Regis Conda? Aquela máquina. Mas quem é que cantava aquela da não, da Gillette? Gillette melhor para o homem. Sentes-te bem, queres ganhar. E nós damos tudo até à perfeição. Não sei, se eu não me lembro. Em competição. És um campeão! Muito bom. Não era? Essa música, se tu ouvires essa música e pensares, epá, é só uma lâmina da barba, pá, mas para quê tanto? Não, eles estão-se a correr aí na praia, lembra? Épico. Era mesmo épico. Mas era esse que acabava com Gillette, o melhor para o homem, não é? Gillette, o melhor para o homem. E depois havia uns que eram tão ridículos. Eu lembro-me da canção possivelmente mais ridícula de sempre, que era Papá bebe pleno e não pode com um gato pelo rabo. Papá bebe pleno. Vocês não se lembram disto? Mas isto era horrível, mas toda a gente andava a gozar na escola. Papá bebe pleno. Que era da Mimosa, penso eu. Acho que ainda existe. Pleno. Fascinante. Olha, nós hoje vamos estrear uma nova rubrica aqui. É verdade, isto confirma-se. Eu não posso chamá-los pelos nomes deles mesmo, porque eles não querem ser conhecidos. As pessoas vêm aqui a ter rubricas e têm vergonha. Se compreende, não é? Mas a rubrica chama-se Rosa Mota, é o nome desta rubrica. Uhum. E é uma pequena rubrica de análise de assuntos diversos. Só que eles não estão aqui dentro do estúdio e eu não sei onde é que eles estão. Espera, vou chamá-los em direto. Espera aí. Exato. E assim começávamos já e inaugurávamos aqui a rubrica Rosa Mota. Muito bem. Opa, vocês estão a brincar com isto ou não? Oh! É nome de campeão. Está a seguir o exemplo da Paula. Esta magia da rádio é isto. Isto é o Alvinho neste momento a seguir o exemplo da Paula. Esta voz, eles... Mas é como é que se impõe o respeito nestas coisas? Está na escola da Operação Triunfo também. Ora, cá está. Os nossos dois anónimos participantes. Eles já vão apresentar-se. Eu agora vou-me levantar para. Sim, bom, venham para aqui então. Sim, amor. Obrigado também por ceder o teu lugar. Paula, tu podes continuar aí. Tu és uma rapariga. Estudo é muito bonito, é? É bonito. Ora cá está. Eu não sei o que dizer. Como é que eu os apresento, Marco? Quais são os vossos nomes? Pelos quais que vocês quais são os nomes falsos que querem? Não, eu sou os nossos nomes. O meu é Pedro Jorge. Sou João Felipe. Ok. Muito bem. Pedro Jorge e João Felipe. Portanto, então, temos aqui Rosa Mota, não é? Querem assim. Vamos ao genérico porque. Querem música ou não? Não, tínhamos música, mas não. O vosso técnico não conseguiu arranjar aquilo a tempo. Mas eu posso-vos pôr um separador ponha, antes. Ponha qualquer coisa. Ponha qualquer coisa. Sempre têm 6 segundos para descontrair. Reparem, é no instante. Se calhar têm menos. Rosa Mota. Ah, não era este. Não, mas é este. Ponha que eu tenho que dizer. Rosa Mota, programa de rádio e variedades. Eu não ouvi o jingle. Não sei como é que. Quer que repita? Espera que a senhora não ouviu. Não, outra vez, vai lá. Põe lá a cantiga. Querem que outra vez? Espera aí. Espera lá. Sim, posso pôr outra vez. Portanto, agora vocês já estão a ouvir, não é? Já faço questão de ouvir. Sim, se estão a ouvir, então tomem lá. Aí está. Rosa Mota. Programa de rádio e variedades. Vamos aí, frente. Então vá. Vambora. Distribui os temas. Bem, nós vamos começar pela rubrica Bebé do Dia. Quem é o Bebé do Dia? O Bebé do Dia é o Abel Xavier. Quando é que o Abel Xavier faz anos? Faz anos hoje. E o nome completo dele é Abel Luís da Silva Costa Xavier. Conhecido pelo primeiro e pelo último. E nós temos aqui uma biografia pequenina com vários pontos. Queres ler o primeiro, João Filipe? Quantos anos faz o Abel Xavier? 35. 35 anos. Quanto eu posso dar o mote? Começa a ler. O Abel Xavier... É um bom exemplo para os mais novos, pois só fuma e bebe socialmente. Quando sai à noite, não é? Um exemplo no Réveillon. É quando eu bebo. No Réveillon e nas festas de branco. Mais coisas. Vai dizendo. O filme preferido dele é o Tango e Cash. Tem em cassete e viu no cinema também. Ele tem em cassete, mas como com os intervalos. Porque é que ele deixou gravar, não foi? Sim, porque ele tinha treino e teve que deixar a gravar até acabar a cassete. Depois, é um ávido consumidor de cultura e etc. Assim, em geral. E bimensalmente compra um livro ao senhor do Círculo de Leitores que vai lá à casa. Depois, mais coisas dele. Ele garante não ter uma música preferida do Paco Bandeira, valorizando a obra pelo seu valor absoluto e global. Gosta de várias, gosta de todas as músicas, não é? Entre outros sinónimos. Gosta de vários estilos de música também, não é? Sim, do Paco Bandeira. Valoriza a obra e de outras, como e de outras deve, bandas. Como deve ser. Outra coisa gira sobre ele é que ele nunca foi hipnotizado, nunca conseguiu hipnotizá-lo. Sabes que há pessoas que não podem ser hipnotizadas. Um exemplo dessas por pessoas. Por exemplo, Abel Xavier. Duas vezes por ano dão-lhe o dia para ir dar sangue e para recuperar as energias ele come um pão de leite com queijo e fiambre. E bebe um pacote daqueles de leite achocolatado? Sim, parte desse princípio. Seria parvo não beber. Bem entendido. E mais, é só isso? Não, tem mais coisas. Teve papel e sarampo quando era pequeno. Varicela ainda não teve. Há uma que é perigosa quando se é grande. Eu não sei qual é. Sim, e quando, para as mulheres quando estão grávidas pode haver problemas. Qual é? Mas a ver com varicela? Acho que é rubéola. Rubéola. Mas sim, é existe? Existe. Ou é de mulheres da Idade Média. Uma vez, o Abel Xavier ajudou um tio nas vindimas. Uhum. E este tio dele estava sempre a dizer para ele jogar a pau com os ursos. E só com 16 anos feitos é que o Abel Xavier percebeu. Jogar a pau com os ursos era uma expressão, não era um jogo. De onde é o Abel Xavier? E outra coisa dele. De onde é o Abel Xavier? O Abel Xavier é Moçambique. Moçambique. Que é em África. Que é na parte de baixo, no mapa. E sendo oriundo de um clima tropical, tem anos que ele chega a pôr o edredom na cama em setembro. Já em setembro. Que é um bocado que é normal. Em Portugal. Está aí em novembro, outubro, novembro. Meio de outubro, sim, em meados. Por um edredom. Então, se tiver para se habituar, pá. Está muito bem. Olha, acabamos a biografia, não? Sim. Então é assim: este programa tem uma rubrica que é ler uma composição. E pedimos às crianças mais novas para nos mandarem uma composição. Mas como pronto, é o primeiro programa e as crianças não mandaram nada, vamos fazer um ditado. E fazemos assim: eu faço um ditado sobre futebol e os garotos mandam para cá as composições. Quem tiver menos erros. Tem direito a que se leia a composição. Se houver pessoas com o mesmo número de erros, a gente escolhe a melhor. Aí. Pronto, então queres que leia o ditado? Bom, garotos, vão num instante, têm aí 30 segundos para ir buscar uma esfera gráfica e um caderno. Pronto, vou ler. O futebol é o desporto coletivo mais praticado no mundo. Ponto final. é disputado num campo retangular por duas equipas, vírgula, de 11 jogadores de cada lado, vírgula, que têm como objetivo colocar a bola dentro das balizas adversárias, vírgula, não, ponto final. Não é permitido o uso das mãos, exceto pelos goleiros e nas cobranças dos arremessos laterais, vírgula, onde o jogador deve lançar a bola para dentro do campo com as duas mãos, ponto final. Pronto, mandem isto para RTP, Alameda das Linhas... Avenida Machado Gomes da Costa, assim, da Costa. Agora não pergunto o resto que não sei. Mas há mais, tem que ver o nome. 37. O nome é completo e a data é por extenso, não há cá coisas da CIE. Não. E mandem para todo, mandem também uma composição sobre futebol. Sim, outro tema. Outro tema que vocês quiserem. Um tema, ou uma temática. Pronto, e o que é que temos mais? Temos uma carta. Temos uma carta para ler. Então, mas como é que não é? Temos uma carta? Como é que temos uma carta? Temos uma carta do nosso ouvinte que se chama Zé Paulo. Zé Paulo mora em Amarante. Sim. Amarante, sim. Diz o quê? O que é que nos diz? Não sei, eu não tenho... Pronto, acho que o gajo... Eu lembro-me, o Zé Paulo... Eu não tenho aqui a carta comigo, mas o Zé Paulo dizia que tinha um... Sim, diga lá. Mas espera lá, o Zé Paulo mandou-nos uma carta. Sim, mas como é que ele mandou a carta? Não sei como é que mandou é que se... Mandou para o Parabaral, para o Fernando Alvim. Sim. Quanto mas ele meteu isso? Fora. Acho que ele pensava que era uma coisa para o seguro da moto e meteu o carta fora. Meteu o carta fora, agora está connosco. Olha, diga lá então. Tem o que é que diz esse nosso ouvinte? Diz que tem. Acho que tem. Parece que tem dores no corpo. Mas de onde? De que tipo de dores? Opa, acho que apanhou um porradão com um ferro. Daqueles para-choques de um carro velho. Levou com um para-choques de um carro velho e pergunta se há algum remédio para aliviar as dores. De moda está fino para ir à festa. Qual é a festa? Festa Santa Luzia. É baile? É. Em Amarante. E há remédio para isso? Há remédio. Obviamente que há remédio. Falei com um vizinho que era em direita e disse que havia um chá de ferrugem para tratar as dores do corpo. E há algum cuidado especial para preparar isso? Olha, parece que mete a ferrugem dentro de um pano e ferve-se sem água. Depois, quando tiver frio, bebe-se 3 golos. Só 3 golos. Diz que for a ferrugem da velha que é melhor. Tem mais minerais. E como é que se vê se a ferrugem é velha? Não sei, meu amigo, era o que estava na receita. Claro, como é que é? Olha, e é isso. Para a semana, diga. E para a semana, que diga é que nos vai trazer? Para a semana, depende das cartas dos nossos ouvintes. Isso faz depois? Faz sentido, sim. Meu caro amigo. E o que é que temos mais? Nós não temos mais nada. Pois. É esta a rubrica, Rosa Mota. Mete o jingle que a gente vai fazer a Rosa Mota final. Rosa Mota, okay, programa de rádio e variedades. E pronto, mais nada a dizer. É a estreia de Rosa Mota, aliás. Programa, rubrica, aliás, de variedades neste Nuninando. Eu devo confessar que estamos aqui quase a terminar esta primeira hora. Há quanto tempo eu não ouvia um ditado? Eu devo confessar que... Faz-me lembrar os meus tempos de rádio. E foi espetacular. Sabes o que no meu tempo, eu não sei se vocês ainda serão desse tempo, mas presumo que sim, porque somos todos da mesma geração. E a verdade é que existia esta história dos ditados e era brutal, porque o meu professor primário, que foi possivelmente uma das minhas maiores referências, sim. A ele devo o meu benfiquismo, por exemplo. Nós levávamos mesmo cada erro, cada reguada. E aquilo, era reguadas. No dia em que ele chegava com o resultado dos ditados, aquilo era muito complicado. Era um dia que já sabia que ia haver espancamento. Isto hoje é que vai ser. E houve uma vez que eu me recordo, foi o único dia em que eu usei essa quase vantagem. A minha mãe era professora na mesma escola que eu, estava ali numa sala ao lado. E era o dia dos ditados. Eu normalmente levava duas ou três reguadas, dois ou três erros. Mas sempre erros bons. Porque erros e erros. Mas houve um dia que eu tive acesso aos testes antes. Acesso porque o professor tinha saído e tal. Eu passei ali pela secretária dele. Deixa cá ver. Sabes que ele pode estar a ouvir. Pois. Mas já prescreveu. Já passou muito tempo. E a verdade é que eu percebi que tinha, nesse dia, tinha dado 19 erros. 19. É quando não sei de erros, era coisa para ter isto para o hospital. Eu pensei, tipo, eu vou ficar sem as minhas mãos, literalmente. Tipo, isto é demais. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, não é? Aqui não era de certeza. Pai, foi aí que eu. Fui correr para a minha mãe e disse: tipo, vai lá interceder por mim. Mas foste em lágrimas mesmo. Tipo, vou apanhar muito hoje. Eu preciso das minhas mãos. Eu na primária estudei num colégio de freiras e isso explica muito do ser completamente anormal que eu sou hoje. Sim, mas espera aí, Paula, lembras-te disto dos ditados? Lembro-me, e a régua da minha professora era uma régua assim desta grossura, pai, com centímetros de grossura. Não seria um pau, e elas diziam-vos que era uma régua. Exatamente. Doíam-as, mas ela não batia muito. Não. Mas de vez em quando, às vezes, quando havia assim uma rixazita. A minha irmã é que utilizou uma. Porque ela também dava caldaças. Vocês lembram-se da palavra caldaça? Caldaças. Eu dei calduzos. Caldaças. Caldaças. Caldinhos. Caldões. A minha irmã tinha uma coisa que era porreira, e isso agora também aconselho para as caldaças. Ela afiava o lápis muito bem afiadinho e punha assim, e portanto quando a professora passava para dar uma caldaça, ficava uma picadela na mão. Isso é muito bom. Isso é uma técnica bestial que ela inventou. Isso é bem visto, crianças aprendam. Os calduços variam, porque há quem acha que o calduço é aqui atrás. Agora quem tem que aprender, agora quem tem que aprender são os professores. O quê, o quê? Agora quem tem que aprender são os professores. Estão a dizer que já estão na sala de aula com o lápis virado, que é para quando os alunos lhes forem bater. Agora inverteu-se um bocado assim. Exatamente. Olha, eu sei que a conversa está animada, mas temos que terminar. São 2 ou 3 minutos esta primeira hora de Nuno e Nando. Mais uma vez, recordo-vos dois convidados de luxo, Paulo Oliveira e também o Carlos Moura, com participação muito especial ainda do António Raminhos. Diz olá às pessoas, Raminhos. Olá. Pronto, cá está a participação muito especial. E tivemos já a estreia de Rosa Mota, a rubrica mais incrível da Rádio Portuguesa. É verdade, inacreditável, Rosa Mota. Voltamos já a seguir. Até já.